Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Inscrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona das divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara e o leite mal na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pipal, Pants, Picassos movem-se por Londres, Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda en mi garganta, la mala leche para los puretas. Quero que pinte amor Betânia, Stevie Wonder, Andaluz, como que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz, mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk's Blues. Mas em composição cubista, meu mundo Thelonious Monk's. Vaca de divinas tetas, teu pão só para o oco minha falta, e o resto inunde as almas dos caretas. Sou tímido e espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Dona das divinas tetas, quero teu leite todo em minha alma, nada de leite mal para os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida que é meu bem, meu mal. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa se os plau. No mais as ramblas do planeta, horchata de chufa. Deusa de assombrosas tetas, gota de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas.